precisa de doce. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Eu não preciso de doce, você precisa de doce. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Seu jeito de ser, seu gelo fatal no...